Paulo Silva, da Lepa, e o seu grande amor, Jaquinha, Nando Monteiro. Engraçado que quando ela briga com você, a primeira coisa que ela faz é ir pro seu status, pra ficar jogando aquelas indiretas, né? A primeira coisa que ela faz quando ela briga com você, ela vai pro status pra ficar jogando aquelas indiretas. Foram tantas indiretas, eu nem percebi. Não é verdade? Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. E aí, Zé? Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Não é? Nunca disse se eu estava no seu. Ah, meu Zé, tu não tem coração, mulher. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. E aí, Renato? Os abraços que eu ganhei. Verdade, né? De alguma forma você guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. DJ Tom Máximo. Eu sabia que vazio seu coração estava. Seu coração na ponta dos meus dedos. E aí, você perdeu a chance? Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma. Vou tocar mais uma. Mais uma. Pra machucar esse teu coração aí, ó. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. DJ Tom Máximo. E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Isso é cosmético. Não posso te... Um abraço aqui do Tom, valeu. Não sinto mesmo que você. Como é que é? Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é seu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, é a solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. Vai! Vai! Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Tem gente que em uma relação aceita de tudo. Não vou dizer que a maioria das pessoas aceita tudo, mas tem umas que aceito de verdade. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Eu com meu jogo tu não vê. Ainda mais quando ela está apaixonada. Eu te roubo sem rosas na fita. Perco a cabeça sempre que eu esqueço. Dia e o mês. E o primeiro beijo lá no banheiro. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não se engana. E aí? Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, vai aceitar ou não vai? Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Porque você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Rapaz, eu já vi mulher comprar até balde de cerveja. Apaixonado, você sempre vira pro outro lado. Pra dar pra um homem aí, hein? Enquanto você dorme, penso em nós dois. Ela quer conversar. Preciso conversar e você diz depois. A mulher tá fim e o cara nada. Pensou que deu um show na cama. Ele quer bater papo. Porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Vai! Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. Pega pro cara perder pros dedos. No amor. Aí eu vou te contar, hein? Se esse esgoto. E aí, assessor? Mas já faz tempo que acabou. Minha motoqueira. Pega. Pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame. Ainda que eu te ame. Do show. Deixa eu tocar mais uma, vai. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, assina que acabou de ver nessa cama. Não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Deixa eu abraçar o Rafael aí do Parque Vini e também o grande Naldo Santini. São aqui com o Dieguinho, só na mão. Não quero outra chance porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Tudo que você planta, você colhe um dia. É. Quantas vezes que eu quis o carinho e te pedi. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E agora fala que me ama. Faz o pix que ela fala. E agora que não tem mais nada. Diz o Igor Mendes, o Alan Xavier e o Leandrão, o homem do Pix de um centavo. Agora, só tamanho e safadeza. Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido. Lideira. Agora por fim. Carla Monteiro. Vai saber que um dia eu vivi. É massa. É nessas horas tem mulher desbloqueando alguns contatinhos pra ver o story. Alô. Como é que você está? Eu tô bem aqui no Caribe Show. Sei que são duas da manhã, tá tarde demais. E aí, Érica? Decidi ligar. Tava sumida, né, filha? Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. E aí, Michelin? Se algum dia esse cara te fizer chorar, Michelin do Palio do Alô, liga qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser a cobrar. O Franja não quer nada hoje, Sabá. Se o destino fez assim, pra semana ele vai tomar. Não vou chorar, Deus. Vai tomar? E o que faz mais? Pra semana. Sei lá. Eu e você, você e eu. Deixa o tempo passar. Mas antes. Não pode beber. De desligar. O João, rapaz. Confesse. Você não me esqueceu. Vai ficar igual o João. Tá negando. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Me falou com você. Você falou de mim. Me disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. O Dinho, o Júnior e a Isabela Cosmético. Opa, opa. Tem homem que não vale nem um real, né? Tem homem que não presta pra nada. Principalmente aquele homem mão de vaca. Não é verdade, filha? Você já conheceu um homem mão de vaca que não paga nem uma água pra ti? Hein? Pois é, né? Se você estiver do lado dele, tá vendo aí? Olha o que o Tom tá falando aí. Ofereça essa música aqui, ó. Eu sempre digo que mulher não gosta de homem liso. Meu irmão, se tu tá hoje só no vácuo, um grande abraço. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, você tá de brincadeira. É, mas tem umas mulheres aí, que eu não vou falar o nome, que adora um homem liso. Quarta-feira. Tem umas aí. E por acaso esse que gosta de bancar, né, Fran? É o mesmo que me trouxe na lua. Mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Bate na cara dela. Não sei se dou na cara dela, bato em você. Mas eu não me atrapalho a sua noite de prazer. Pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50. Olha, eu já vi o cara dançando com uma mulher. Aí a mulher dele chega atrás dele e bate assim no ombro dele. Ei, meu irmão, a alma do cara sai do corpo dele. Banda 007. Qual é o homem que não tem um medo quando a mulher bate assim no homem e fala: ei! Vai! E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. É o Angélica que tá ali, rapaz. Que eu sinto aqui. E aí, Angélica? Tenta somar. Tá tudo bem, filha? E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. No sentido, ela é meio assustada, né? Que agora dá. E aí, se escondendo. Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Vai. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Agora eu já vi homem. Homem. Manda Zé. Tenho medo de uma mulher, rapaz. Eu já vi uma mulher pegar uma pedra e correr atrás do cara, Franginha. Já vi. Essas daí, o nome já diz tudo. Maluca! Tenta. Alô? E aí, maluca? Você é maluca? Você é doida ou psicopata? O que é que você é? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra... É gozo, e ela até desabraçou. Estou me sentindo tão só. Onde irei você não... Cadê o negão, hein, Zé? Onde eu chego você sai. Não mereço o que você faz. Amigo Anderson Júnior, Franginha, ao lado aí do seu grande amor, o homem que está fazendo os planejados do Tom Máximo. Meu patrão Deca tá na área. Fala, Deca! O maluquinho arrebentou com o homem. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Te quero nunca mais. Bate aí, Franja. Júlio Barra, essa é pra você. DJ Tom Máximo, o homem do alô. Agora é o manto negro, o fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro. Charlie dos Fanais. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Vou até ficar calado. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Como é que tá o status dele aí, Sabá? Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. E aí, Andarilho? Para de olhar pra mulher dos outros, ladrão. Vou chorar sem medo. Saudade. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Sendo perdido. O Andarilho fica olhando pra mulher dos outros, rapaz. Escapa o risco, as luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. Olha, gente, hoje o nosso baile do alô se apresenta lá na Avenida Show, junto com os meninos do Rubi. Tem o Michel, tem o Jota também. E depois, o nosso baile do alô vai lá pra conveniência Juventus Pupi. Fica ali na Independência, viu, gente? Logo, quase chegando no Pá. Fica na Independência, viu? Domingo, o homem do alô se apresenta lá em Outeiro, no sítio do chefe, junto com a Mary, com o Lohan, o Vitor Pop, vários DJs. Depois, a gente vai lá pro Porto de Marés fazer a onda junto com a galera do Príncipe e os DJs da carroça. Segunda-feira a gente faz a primeira apresentação lá na ilha, do outro lado do rio. A gente faz a primeira apresentação lá da ilha. Depois a gente se apresenta na Top Show, o Baile do Alô, junto com o Ellison, DJ Ellison, Joãozinho, Franginha, Josias. E o DJ Buiu vai ser demais, vai ser bacana. Michel, Edilson, Edielso também, vai ser legal. Na terça-feira a gente descansa, aí na quinta-feira é Salinas, Tomássimo e Alanzinho no casarão lá em Salinas, bebendo com Alanzinho. Vai ser desse jeito! Tomássimo! Você. Assim, ó. Assim. Seu coronel Fábio Raiol. Aí, coronel! Coração falou. Ao lado do, da Angélica. É verdade. Esperei. Bora, coronel! Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Bora, bolinha! Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor, hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. DJ Tom, detonando todas. Banda. É aniversário do maluco. Já já tem aquela saudade. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Já tem CD aí do Franja. Já tem CD do Josias, do DJ Boy. Já tem CD aí do Joãozinho também. Sei que às vezes eu falo. Não, é, chego atrasado. Eu quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Bora, Charlie! Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. Aí, morta! Não te prometo que também eu vou ficar. Mas se tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor.

está de volta. Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Pra virar diretor. Se pensas que me enganas negando essa paixão. Alô. Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada. E aí, Júnior Barra, qual é a parada, mano? Quem tá apaixonado? Ó, Bruno Marrone e Diego Vitor Hugo. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que está esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem... Dá um beijo na boca dela. Não tem plateia, não... Dá um beijo aí, vai, rapaz. Deixa ela esquecer todas aquelas brigas. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Aí, ó. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. Como é que é? São dois corações disputando quem é o mais forte. Dois corações disputando quem é o mais forte. Cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer. Quem sabe canta aí, vai. Tô sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso pedindo pra mim tá tapada. Tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxando de cabelo. Eita, que ela gosta quando puxa o cabelo. Saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar de safada. Um soco na costela. Nós dois suados, é puxando de cabelo. É vira, vira, vira. Querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te. Hoje tem mulher que vai sentar. Só você que tem. O seu beijo é só você. Agora. Que tem. Bota neném. Bota neném. Se não for você, você não vai ser. Tô com saudade. Aquela sentadinha que tu tem. Bota neném. Bota neném. Bota bebê. Bota neném. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você. E aí, meu patrão Deca? Diferente de tudo. É nós, pai. Diferente de todos. DJ Ives e DJ Guga. Respeita. Simba. Só você, o meu coração querer. Com outras, mas não consegui te esquecer. Olha o piseiro! Você conhece aquela mulher que gosta de uma gasolina? Quando eu passo de Hilux, as novinhas vai. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas quando chegam, eu digo assim, ó. Gosta de gasolina. E elas gostam de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. E elas piram na pegada do patrão. Pegada do patrão. Assim. Pegada do patrão. Assim. Pegada do patrão. Assim. Assim. Assim. Assim. Assim. Assim. One, two, three. E aí, comitiva, carroça é festa, como é que é, papai? Piseiro, olha o piseiro. E aí, maluquinho? Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Como é que é? Cê tá batendo muito mais que um grave. Quem sabe assim, ó. E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, tu cheja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão. Vai, Júlio Barra! Cê gasta o seu batom de cereja. O que tu faz? Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Tá na hora de dançar agarradinho, né? Com meu carro rebaixado, no meu porta-mar, escutando o forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Da Rocheda, tô bebendo. Pode crer, você merece um prêmio. Eita, maluca! Da Rocheda, tô nem vendo. Ô, Máximo, deixa eu mandar um abração especial. Meu compadre Alan, um dos melhores e maiores forrozeiros aqui de Belém. Tá na área aqui, alô, Alan. Ação que é vagabundo. Abra, vagabundo. Tá meio lombrado que não tá nem ouvindo, né? Vida do mundo, o coração que é vagabundo. Não sabe quem é esse forrozeiro aí? Vagabundo. Então, esse melhor aí, sanfoneiro de Belém aqui, ó. Aí, Fred Velô, novo ponte da cidade, papá. Sanfoneiro Alan. O que tu quiser, que ele toque na sanfona, ele toca. Isso é barões, hein? Quem aqui já brigou com a mulher e veio pro Caribe Show? Quem aqui brigou com o namorado e veio pro Caribe Show? Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Vai? Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Tá na hora, né? Tá na hora de dizer pra aquela pessoa. Como é que tá a tua vida? Tá bem? Tua vida melhorou depois? Depois que você deixou aquela pessoa que só fazia atrasar tua vida? Hein? Tá melhor? Tá bacana? Tá legal? É, tem aquele famoso ditado que depois que o cara perde é que ele vai dar valor, né? Depois que ele perde a mulher do sonho dele, aí ele vai dar valor. Mas eu te digo uma coisa, minha filha. Você conhece aquela história do amor próprio? Você conhece, né? Pois é. Primeiramente, ame Deus. Segundo, seu pai e sua mãe. Terceiro, seus filhos. Tá bom? Amor próprio. Não deixe mais aquela pessoa te magoar, porque o teu coração não merece, a tua vida não merece ser magoada. E essa música aqui eu toco pra você. Pra você. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Me lembro que ele estava inteiro. É os dois, João. Enquanto é o homem e a mulher. Estou passando agora só pra te avisar que o seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro. Fala pra ele ou pra ela que te magoou. Fala. Pessoa. Vou baixar o som. O que que tu fez? Já fez o teu caminho, né? Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Agora! Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Era isso que vocês queriam? Então, toma! DJ Tom Máximo. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Agora só pra te avisar E o seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso. E aí, Serginho? Tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Alberto Martins, esse tem moral. Pra te dizer que é tarde demais. Magrão. Magrão. Magrão, o cambista número um do Alô. Número um, number one. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Atenção, garçom, cerveja aqui no palco central. Bora, Cíntia! Olha, hoje ela tá um pitel, rapaz. Agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você. Neto Figueiredo, o Mortadela das Aparelhagens. Tarde demais. Vem uma cueca de lá. Eu já refiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando. E aí, Fábio Rayan? Opa! Tom, tom, tom. Sinto falta de você. A saudade é a dor que marca. Vai ficar calado. Eu preciso de você. Ela tá brigando com você. Fala, Delando. Olha essa aqui pra ela. Ela descobriu que tu usa aquele Zap Zap GB. Hein? Fala pra ela. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. É isso, João. Amo você. Já vai, já é avô e tá assim, rapaz. Que passou, passou, não importa. Fico ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você e amanhã não vai render. Fala comigo, não faz. Não tá com os vizinhos dele, não vai render amanhã. Com você eu vou fundo do que der. Primeira foto é ele e um cachorro. Professor Renato de Gaçar. Olha, Renato, segunda-feira, top show, viu? Chega cedo que segunda-feira vai terminar cedo as cortesias, viu, vagabundo? Se prepara. O que passou, passou, não importa. Olha, Martins, chega cedo segunda-feira. E não vai estar pra quem quer lá segunda-feira, mano. Segunda-feira, pra quem faz tempo que não vê, Tom Máximo, Franginha, juntinho com Edilson, DJ Elson, DJ Ellison. Segunda-feira, top show. Pra quem não sabe onde é top show, lá na Via Show, viu? Ali na frente, segunda-feira, começa 8 da noite. Sempre te amei. Vai até 4 da manhã, segunda. Que eu sou cego, eu não enxergo ninguém. Vai! É o Paulo, é? É, Paulinho! Todo amor que eu te dei para sempre é de... Mega Super Pânico. Melhor falando, é Super Pânico na época. Que era formado. Pois eu sempre irei te amar. Fala, Biro! Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. O que a gente passou, meu irmão negão? Pra sempre te amarei. Só Deus na nossa vida, né, negão? Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Alô, Enzo! Alô, Anderson! Um abraço! Te adoro, querida, até morrer. E Paulo, eu que esse negão passou aí, meu irmão. Pra sempre te amarei, né, negão? Meu corpo eu te dei. A gente tá aqui porque Deus é bom. Que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Pergunta se ela lembra aquele beijo. Lembra, é? De tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Esse é o Júnior. Vi meu coração. Minha família Sebastião. Pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. O cabeludo, tá sem você, não dá. Assanhado. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Oh, oh, oh, te amo. chicotada, Paulinho! Alô, Paulo! Lá no Jurunas. Meia-noite no meu quarto. Alô, Rafael! Grande abraço pra você também, parceiro! Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. O abajur. Um abajur cor de carne. Vai, Alan! E um lençol azul. Cortinas de seda. O seu corpo nu. E o Júnior Barra. Menina veneno. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Meu patrão, menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Bora, andarilho. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Show! Hoje a gente agradece de coração as pessoas que vieram para bater o parabéns ao maluco, o maluquinho. Muito obrigado, viu, gente? Vou tocar mais uma pra você! DJ Tom Máximo. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer... A mulher ciumenta do cara. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer briga. E aí, meu amor? Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Uou, uou, meu amor. Joãozinho, eu ainda tenho ainda é que eu não ligo, até 4 e 20. Finaliza aí pra mim que eu vou lá embaixo dar um abraço no Júnior Barra. Dá um abraço no Super Manta. 4 e 20 não passa daí, pai. Nosso amor pega fogo se não. Essa é pra você. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você. Coronel, rapaz! Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse. Vai, coronel! Pega a bolinha! Em meus sonhos eu te vejo. Mas quando acordo, não está aqui. Quero te ver ao meu lado. Eu quero sentir. Olha o Bibi, hoje tá triste, rapaz. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te Carmen, querida, te amo. Músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai, eu fico pensando. Saudade não tem idade. Não volta mais. Saudade. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Égua do som. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Meu empresário Deca! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace e não vá. Renato já tá no clima. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E a gente já chegando na reta final do Caribe. Cabe mais uma. Eu sou o seu melhor amigo. Isso aí é o amigo da onça. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. E aí, Edinaldo? Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Ladrão. Pois você vai ver que quem te ama. Quem te ama? Sou eu. Sou eu? Sou eu. É você? É? Sou eu. Marca lá no Insta que é eu, é nós. Sou eu. Sou eu. O seu verdadeiro amor. A gente esquece todo esse carinho que guardei, ainda é seu. Você sabe bem quem te merece. Se ele fez você sofrer, o Charlie que perdeu. Obrigado, pai. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Alô, Paulinho. Pra fechar com chave de ouro. Com chave de ouro. Acabou o dinheiro. Eu vou embora. Bora embora que acabou o dinheiro. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Tom, tom, tom. Por favor, não chore. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Essa aqui eu deixo a minha última. Muito obrigado. Alô, Romário Dom, chega lá na mesa do Júnior Barra. Pode ligar isso, Sabá, pelo amor de Deus. Vivo mais sem ter você. E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer?